apenas um gesto. É isso que a humanidade precisa, de olhar no fundo do seu olho e ver a intenção do amor, a intenção do perdão. Apenas um gesto. Isso modifica uma história, isso modifica uma vida. Sublime o seu amor, não se interpreta. Amou o mundo de tal forma, mas parece incompleta. Se pegarmos o princípio sem forma, vazio, só trevas, abismo pairando, só o espírito e a luz. Alumiou refletindo sua glória, hoje pregado no madeiro, nos passou a derrota. Como tal ação alcança a reação, somente o fôlego nele interpreta o coração. Que gesto é esse na cruz, furado, sangrando, açoitado, cuspido, revelador de um plano, minuciosamente relatada, profecias, mandamentos, e ao seu tempo deu a palavra vida. Um ladrão ao lado e também do outro, pra sociedade religiosa os dois monstros, mas não pra Jesus, não pra Jesus, irmão. Que gesto foi aquele naquela cruz? Jesus, lembra de mim. Visão ofuscada pelo tempo, já de horas viu escarnecendo, as vestes repartidas agora com a cabeça, todos manuseava, salva ti mesmo. Multidão faz o que o outro faz, isso há tempos o salteador só repete o que está ouvindo, mas como em todo o seu ministério, Jesus quer arrependidos. Do outro lado, reconhecendo os pecados, um outro salteador reconhece o seu reinado em Cristo, mesmo estando ali pela multidão, como Davi no meio de tantos, encontra o coração. O perdão é imediato, a salvação é lindo. Ladrão ontem condenado, hoje livre no grande dia. Qual é sua atitude, cristão? Condenar ou ajudar? Carregando na cruz, murmurar ou glorificar? Faríamos coisas maiores, disse Jesus, mas me pergunto, que gesto foi esse naquela cruz? Jesus, lembra de mim. São Paulo, Zona Leste, dia 25 de dezembro, saindo da Fundação Casa, vindo pra comunidade, olhando o pessoal tudo afoito, correndo atrás do seu presente, aquele presente de última hora, as pessoas correndo. Isso é um gesto bonito, é um gesto que muitos, se não a grande parte de toda São Paulo, o fez naquele dia 25, pela manhã. Só que interessante é que com esse gesto, eles modificaram uma história e uma vida. Eles correndo atrás disso. E eu tento entender o que Jesus fez tem algo a ver com essa situação. Porque Jesus passou por momentos difíceis. Momentos que eu e você não aguentaria passar. Foi cuspido, foi xingado, foi maltratado. Praticamente esfolado, a vida dele já estava se indo, faltava pouco, mas mesmo assim ele ainda tinha um gesto a fazer naquela tarde. Dois ladrões estavam condenados junto com ele, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Um blasfema contra ele, fala mal dele, fala que se ele é o Messias, por que não tira ele e esses que estão sofrendo? Já o outro reconhece o seu reinado, o outro reconhece que aquela condenação era justa e ele nada fez para sofrer aquela condenação. E ele faz um pedido para Jesus. E aí que entra a interpretação do amor, o sublime amor do Senhor. Porque ele estava condenado, tinha cometido o erro, mas o coração dele estava aberto. Enquanto do outro o coração estava fechado, Esse ladrão estava com o coração aberto, e Jesus, ele sondando o coração dele, ele pôde transmitir, ele pôde passar para ele, ele pôde compreender toda aquela situação. E o ladrão pediu algo para ele, falou: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus falou que ainda hoje estarias com ele no paraíso. E aí que entra você agora, que está ouvindo esse hino. Se seu coração estiver aberto, não importa o que você fez, não importa as condições que você esteja, não importa o que você falou ou pensou, mas se seu coração estiver aberto, quebrantado, querendo uma mudança, querendo uma saída, o Senhor Jesus, ele pode te dar a salvação que tanto você quer, o perdão que tanto você quer, o perdão que tanto você almeja, ele pode te dar. Só Jesus pode te dar. Mas você tem que abrir o coração, você tem que sair da sua normalidade, você tem que sair do seu momento calmo, tranquilo da vida, e você tem que vir agora com o coração aberto para Jesus. Venha, o Senhor Jesus pode dar a salvação que tanto você quer.